cabine dupla e dá-lhe sofrência. Cheguei em casa, vi as malas na sala do apartamento, sem entender porquê. Chamei por você. Meu coração disparou ao te ver. Você chorando, escrevendo um bilhete sem me perceber. Tudo isso pra quê? Onde eu errei, eu pensei. Diga por favor, perguntei. O que está fazendo tudo isso comigo? Será que eu mereço esse castigo? Nessa hora o porteiro liga pra avisar que o Uber acabou de chegar. Baby, não vá. O que eu fiz pra você me abandonar? Baby, não vá. Meu coração não para de chamar. Baby, não vá. Desfaz as malas, vamos conversar. Baby, não vá. Se não, meu remédio é mesa de bar. Ao te ver, você chorando, escrevendo um bilhete sem me perceber. Tudo isso pra quê? Onde eu errei, eu pensei. Diga por favor, perguntei. O que está fazendo tudo isso comigo? Será que eu mereço esse castigo? Nessa hora o porteiro liga pra avisar que o Uber acabou de chegar. Baby, não vá. O que eu fiz pra você me abandonar? Baby, não vá. Meu coração não para de chamar. Baby, não vá. Desfaz as malas, vamos conversar. Baby, não vá. Se não, meu remédio é mesa de bar. Baby, não vá. O que eu fiz pra você me abandonar? Baby, não vá. Meu coração não para de chamar. Baby, não vá. Desfaz as malas, vamos conversar. Baby, não vá. Senão meu remédio é mesa de bar.